Ingredientes fundamentais começaram a chegar às cortes: o açúcar de cana, o cacau, a canela, o arroz, a noz moscada e o cravo da Índia. A partir do século XIX, com a adição do açúcar da beterraba, surgiu cultura da fornalha em toda a Europa. Não somente a aparência artística contava, como a qualidade e o sabor das receitas. Foram descobertas as massas de biscuit, as folhadas, massas amanteigadas, massas de amêndoas e tantas outras, que eram servidas como acompanhamento para a mais nova moda europeia: o café, o chá e o chocolate quente. Surgem os cafés e confeitarias, e o hábito tão comum na atualidade do cafezinho. Na página 6 de sua apostila, falaremos agora o desenvolvimento da atividade, o confeiteiro. A atual atividade na confeitaria é medida por várias funções, como, por exemplo, o de padeiro, sorveteiro, chocolateiro, boleiro, etc. Porém, possui um longo percurso até chegar ao que é hoje denominado de confeiteiro. A atividade de confeiteiro teve a sua origem na panificação, como consequência do aprimoramento no período da Idade Média de suas técnicas de manipulação, assim como o refinamento de receitas com a adição de ingredientes como mel, frutas secas e condimentos. Antes raros ou totalmente escassos na cozinha, estes especialistas eram denominados como padeiros do mel. Na página 7, o assunto será sobre a profissão do confeiteiro. Os confeiteiros eram considerados os artesões do açúcar e incluídos no rol dos grandes artistas. Por esta razão, eram empregados na corte de grandes nobres. Inspirados na arquitetura barroca, eram desenvolvidas peças e estruturas em açúcar, uma espécie de massa elástica feita de geleia com a massa de marzipan. Eram esculpidas flores, frutas e animais que receberam a inspiração do estilo rococó. Na grande maioria das vezes, eram contratados para decorar as entradas de bailes, principalmente em recepções de casamentos e batizados, como também em velórios. A preocupação principal não era o sabor e a qualidade dos alimentos, e sim com o luxo, a elegância e, principalmente, mostrar toda a pompa e riqueza do contratante. Gerando admiração nos convidados, a confeitaria ficava na ponta de hierarquia da cozinha da corte, muitas vezes mais importante do que as carnes, os peixes ou mesmo as aves. Na página 8 de sua apostila, veremos sobre açúcar de beterraba. Em 1747, descobriu-se que na beterraba se encontrava o mesmo teor de açúcar que na cana-de-açúcar. Em 1801, foi construída a primeira usina de extração de beterraba de açúcar do mundo. A Europa podia, assim, substituir o caro açúcar de cana pelo acessível açúcar da beterraba. Assim, o profissional pôde sair das cortes e abrir seu próprio negócio. Quase na mesma época, quantidades imensas de receitas surgiram. Na Itália, apareceu o sorvete de massa, que logo foi adotado na confeitaria. Na página 9, será abordado sobre a confeitaria café. Final do século XIX, muitas confeitarias passaram a servir em seus estabelecimentos cafés, sendo conhecidos como os cafés e confeitarias, muito apreciadas até hoje em Viena pelo seu aconchego. Eram locais que exalavam a cultura e o luxo, estabelecimentos frequentados por figuras conhecidas, onde Freud se encontrava com Breuer para discutir as problemáticas da psicanálise. Ainda na página 9 veremos sobre história da confeitaria artística. A confeitaria artística, também conhecida como cake design, é a arte de decorar bolos e doces com pastas de açúcar e glacês reais, produzindo peças espetaculares. Os resultados podem realmente ser surpreendentes, algumas vezes quase desafiando as leis da física. Este é mais um exemplo de produto estrangeiro que foi adaptado à realidade brasileira, fazendo nascer algo ainda melhor. Foram desenvolvidas receitas e técnicas de decoração que nos permitem ter hoje um bolo macio, úmido e finalmente decorado, algo que em outros países parece uma contradição. Realmente, os bolos antes precisavam ser muito firmes e secos para conseguir aguentar todo o peso das decorações de açúcar, algo que vemos ainda hoje em muitos lugares. Embora a Inglaterra seja muitas vezes apontada como berço da confeitaria artística, acredita-se que tenha sido a Itália a precursora na arte dos bolos decorados, assim como o sorvete e incontáveis outros doces. A decoração artística foi introduzida por Caterina de Médici na corte francesa quando ela se casou com o Duque de Orleans. Seu dote foram seus talentosos confeiteiros, os quais criaram de maneira a refletir a grandiosidade do evento, o primeiro bolo em andares da história. Futuramente, já no século XX, surgiria a tradição dos bolos de três andares, cada um representando uma aliança entre o casal, o noivado, o casamento e a eternidade. Caros alunos, a partir de agora, veremos sobre a confeitaria no Brasil a partir da página 11. A história da confeitaria e especificamente dos bolos no Brasil se desenvolveu tendo como pano de fundo a miscigenação tão característica de nosso país. A princípio, os doces conventuais portugueses se difundiram, mas logo foram sendo enriquecidos por ingredientes nativos, como frutas em geral e mandioca. O constante contato com Portugal fazia com que chegasse ao Brasil todas as novidades e modas na corte portuguesa, vindo daí as primeiras influências da confeitaria francesa. As ordens religiosas portuguesas tiveram grande influência. Trouxeram o hábito de produzir doces nos conventos, que se justificava por variados motivos. Em Portugal, foram os conventos os responsáveis pelo desenvolvimento das melhores técnicas de cozinha, pois há séculos serviam de hospedagem para reis e rainhas quando viajavam. No Brasil, incorporou-se a mandioca às receitas, muitas vezes em substituição à farinha de trigo, ingrediente escasso. A massa de mandioca tornou-se o ingrediente principal de bolos absolutamente espetaculares. O uso do leite de coco, costume trazido pelos escravos de Moçambique, também marcou nossa confeitaria. Os primeiros doces genuinamente brasileiros foram o pé de moleque, a paçoca, a rapadura, a mão benta, espécie de broa, a cocada, os quindim de laiá, além dos bolos de mandioca. O primeiro bolo de farinha a se adaptar no Brasil foi o pão de ló, de origem portuguesa. Rapidamente, tornou-se bastante popular e até hoje é um dos preferidos para bolos recheados. Antigamente, e sobretudo em Portugal, era hábito consumir o pão de ló em fatias torradas, acompanhando o chá, café ou vinho do Porto. Mudanças que produziram uma riqueza de paladar que não seria possível sem as Índias. Essas sim, as primeiras cozinheiras do Brasil ou as escravas africanas. A farinha, que era um ingrediente escasso, era substituída pela massa de mandioca e as amêndoas pelo coco, apontando já a grande influência africana da nossa culinária. Com o tempo, começaram a surgir receitas novas e originalmente brasileiras, como o quindim de laiá, a cocada, os bolos de mandioca e as broas de milho. Muitas receitas foram desenvolvidas pelas ricas famílias nordestinas, que serviram seus bolos e doces como uma afirmação de status social, para maravilhar os convidados, e por isso eram secretas, passadas de geração em geração. Acompanhando na página 13 de sua apostila, veremos sobre o confeiteiro. Confeitar é uma arte na qual um profissional devidamente treinado põe em prática não apenas seus dons culinários, como também segredos e misturas guardados às sete chaves. O resultado é maravilhoso e pode ser notado pela expressão facial daqueles que experimentam suas maravilhosas criações. O grande segredo da confeitaria, para aqueles que ainda não possuem conhecimento sobre essa arte, é que, em se tratando de receitas, não há lugar para chutes. Os ingredientes devem ser rigorosamente medidos e pesados para que nada dê errado. Para que se tenha sucesso na profissão, o confeiteiro precisa compreender e dominar certas técnicas. Entre elas, destacam-se: matéria-prima, organização, estoque, planejamento, qualidade. Na página 17, estudaremos agora a higiene na cozinha. Os produtos de limpeza industrial não são os mesmos da limpeza doméstica. Empreendedores devem ficar atentos aos produtos específicos para sua cozinha e mantê-los longe dos alimentos. Na cozinha industrial, não se usa produtos com cheiro forte e tudo deve ser bem enxaguado. As lixeiras devem ser lavadas com água e sabão e ser bem secas. Todas devem ser acionadas com pedais, nunca com as mãos, e precisam necessariamente ter tampa. Diga adeus ao lixinho de pia, pois ele provoca contaminações. Os utensílios usados na cozinha devem ser lavados com água quente sempre após cada utilização e todas as peças devem ser guardadas ao abrigo de poeira e gordura. Os vestiários e sanitários também devem ser limpos com a mesma frequência da cozinha, pois germes e bactérias podem passar de um ambiente para outro. O combate às pragas deve ser feito com dedetização profissional autorizada e com cuidados no armazenamento dos alimentos e também no descarte do lixo. Remova completamente o lixo pelo menos 2 vezes por dia e instale telas nas janelas, que também devem ser lavadas com frequência. Caros alunos, na página 19, estudaremos sobre ferramentas da confeitaria. Trabalhar com a venda de doces e chocolates sem ter experiência pode ser um grande desafio. Um passo importante é adquirir os utensílios para confeitaria necessários. No início dos negócios de venda de doces e chocolates, é comum trabalhar com uma diversidade menor de produtos, o que requer uma quantidade menor de utensílios. Outro ponto a avaliar é o investimento financeiro em utensílios. Para o sucesso de seu negócio, é sempre importante reduzir custos. Por isso, quanto menor o número de utensílios comprados, menor será seu custo inicial para começar a produzir. Os principais utensílios para confeitaria: uma panela de fundo grosso, uma espátula de silicone pão duro, um jogo de colheres e xícaras medidoras, um termômetro de usos culinários, uma espátula para chocolate, aço ou plástico, um garfo de alumínio de ponta dupla, papel manteiga. Já os tipos de forminhas poderão ser formas de acetato com silicone, formas de plástico ou polipropileno, formas de policarbonato. O preço das formas varia muito conforme o material. As de acetato são as mais baratas. Você deve avaliar a sua disponibilidade financeira para adquirir suas formas. Enquanto as embalagens encontram-se as seguintes opções: papel chumbo, embalagens de papel brigadeiro, embalagens 4 pétalas, tapetinho para doces, embalagens para trufas, saquinhos de celofane. Com estes utensílios para confeitaria, você poderá desenvolver diversas receitas. Agora é colocar a mão na massa e começar a fazer seus produtos. Seja eficiente na hora de comprar seus utensílios, reduza seus custos e compre com qualidade. O próximo assunto que abordaremos será sobre cake design, no qual poderá acompanhar na página 22 de sua apostila. Em português, cake design significa design de bolos. Portanto, os cake designs têm o poder de transformar bolos, tortas, cupcakes e outros doces em verdadeiras obras de arte. Eles são a versão moderna dos confeiteiros e possuem um vasto conhecimento em técnicas de decoração. O cake design, como conhecemos, teve origem na Inglaterra durante o reinado da Rainha Elizabeth I, de 1558 a 1603, onde a pasta de amêndoa, marzipan, foi usada pela primeira vez para decorar bolos. Durante o século XVII, os bolos decorados eram símbolo do status e do poder financeiro das famílias. A arte da decoração de bolos, ao longo do tempo, evoluiu e se modernizou, além de demandar cada vez mais conhecimento dos confeiteiros. Estrela das cerimônias, os bolos decorados possuem uma aceitação sem igual dos consumidores. O que é sugar craft? Significa confecção de açúcar, ou de uma forma mais bela, artesanato em açúcar. Essa técnica consiste na utilização de uma pasta de açúcar para confecção de adornos para obras da confeitaria, permitindo a total liberdade do confeiteiro, que pode criar bonecos, flores, objetos, animais, etc. Tudo vai da criatividade e procura do cliente. Na página 25, estudaremos agora sobre a decoração de bolos. Decoração de bolos com papel de arroz. Para fazer essa receita, será necessário ter escumilha, aro de costura, rolo de cozinha e grelha de resfriamento. O papel de arroz pode ser colorido artificialmente, dando mais charme à decoração. Decorar com raspas de chocolate. Para fazer, basta segurar a barra de chocolate com uma das mãos e com a outra passar uma faca ou espátula no chocolate de cima para baixo. É importante que o chocolate esteja gelado. Cobertura simples. Você pode fazer um ganache que leva creme de leite na mistura. Basta colocar 400 gramas de chocolate e uma lata de creme de leite levados ao fogo em banho-maria. Confeites e granulados. Uma alternativa bastante prática, barata e que não dá muito trabalho é decorar o bolo com confetes e chocolates granulados. Decoração de bolos com biscoitos e chocolates. Hoje em dia, decorar um bolo com biscoitos, champanhe, chocolates Kit Kat, sonho de valsa, entre outros, tem sido a pedida da maioria de clientes. Utilize pasta americana. A pasta americana é também conhecida como cova paste e é feita à base de açúcar. É muito utilizada na decoração de bolos artísticos, pois pela sua elasticidade, ela permite a modelagem mais facilmente. Chantilly é feito com creme de leite sem soro, açúcar, manteiga e fermento em pó, além da essência. Coloque o chantilly em um saco para confeitar e enfeite. É simples e fácil de fazer. Decoração de bolos com frutas. É uma técnica que deixa a sobremesa charmosa. Deixa o bolo com uma aparência alegre e viva. Além das frutas complementarem o sabor do quitute, podem ser usadas em combinação com chantilly. Decoração de bolos com glacê real. O glacê real é uma cobertura que seca e endurece bastante rápido. É preciso mantê-la coberta o tempo todo. É feita com clara de ovos, limão e açúcar confeiteiro. Creme de manteiga, buttercream. É bastante usada nos Estados Unidos e é composta de manteiga e açúcar de confeiteiro. Depois é acrescentada a gordura vegetal e usados corantes vegetais para colorir. Bolo Naker. O diferencial desse bolo é que ele é feito sem cobertura nenhuma. O recheio fica exposto. Assim, é possível rechear com frutas, geleia ou outros produtos que deixam um bolo atraente. Em sua apostila, a partir da página 28, poderá ver outras ideias super criativas para decorar bolos e tortas de forma simples. Na página 40 de sua apostila, estudaremos agora sobre os recheios. Os recheios são essenciais para quem quer fazer um bolo com várias camadas, como, por exemplo, bolos de festas, aniversários, casamentos, bodas e formaturas. Eles dão uma textura cremosa ao bolo e fazem toda a diferença no sabor. Em sua apostila, poderá ver 24 receitas de recheios perfeitas para fazer um bolo especial em sua casa. Acompanhando agora, estudaremos sobre os merengues. Poderá ver em sua apostila, na página 54. Existem alguns tipos de merengue e cada um deles é mais adequado para o tipo de sobremesa que ele integrará. O francês, o suíço e o italiano. O merengue é simplesmente a combinação de claras em neve com açúcar e é usado em muitas sobremesas, cru ou assado, como recheios, coberturas e suspiros, podendo ter textura cremosa ou crocante, dependendo do grau do cozimento. Merengue francês, merengue suíço, merengue italiano. Algumas receitas de merengue sugerem que você use o cremor tártaro, que pode ser encontrado em supermercados. O cremor tártaro é um tipo de sal orgânico, levemente ácido, que retarda a cristalização das caldas de açúcar e ajuda a secar mais o suspiro. Para fazer seu suspiro, faça o merengue francês. Unte uma forma com manteiga e açúcar ou farinha. Molde como preferir e asse em forno baixo com a porta entreaberta. Assa em aproximadamente 40 minutos. Caros alunos, Acompanhando agora na página 58, veremos sobre o congelamento de bolos. Para evitar que a embalagem cole na cobertura, é só levar o bolo aberto ao freezer e esperar a cobertura endurecer. Depois, embalar e, na hora de descongelar, tirar a embalagem antes de amolecer. Ainda na página 58, estudaremos sobre os bolos de dois andares. O estaqueamento é uma técnica de montagem que permite obter bolos com mais de um andar. Ele serve para evitar que o bolo superior afunde sobre o inferior. A sobreposição dos andares deve ser feita colocando cada bolo sobre uma base de papelão forrado com papel alumínio. O bolo que ficar embaixo precisa possuir uma estrutura interna que seja forte o suficiente para suportar o peso do bolo superior ou dos bolos superiores e não afundar. Isso pode ser feito com palitos de churrasco ou com tubos de PVC. O estaqueamento permite aos confeiteiros montar bolos mais altos e possibilita uma infinidade de possibilidades de montagem e de decoração. Como estaquear e colocar colunas em um bolo? Estaqueamento de bolos com palitos de madeira para churrasco. Espete um palito de madeira para churrasco no bolo em que será feito o estaqueamento, para obter o comprimento das estaquinhas. Faça isso até o palito encostar na base do bolo e mantendo-se o mesmo bem na vertical. Marque no palito a altura do bolo, com uma tesoura ou faca, e em seguida quebre o mesmo exatamente na marcação que acabou de ser feita. Este pedaço do palito servirá como medida para a obtenção dos demais. Para cada estaca ser feita, obtenha 3 pedaços de palitos exatamente do tamanho do que você acabou de obter e que corresponde à altura do bolo. Embrulhe esses 3 palitos em um pedaço de papel alumínio, quando a estaquinha estará pronta para ser utilizada. O papel alumínio serve para manter os palitos unidos uns aos outros e também para evitar o contato direto da madeira com o bolo. Escolha o local onde essa estaquinha será inserida, tendo-se em mente a quantidade de estacas que será utilizada. Insira a estaquinha no bolo, bem na vertical. Estaqueamento de bolos com tubos de polietileno. Além do estaqueamento com palitos de madeira, é possível utilizar também tubinhos de polietileno. Esses tubinhos são importados e, por isso, são mais caros e mais raros de serem encontrados. Além disso, eles apresentam certa dificuldade de serem inseridos em alguns tipos de bolos, como os que são recheados com frutas cristalizadas. Com o estaqueamento e com a colocação de colunas, obtém-se bolos altos, em forma de andares, na maioria das vezes, um menor que o outro. Na página 64, poderá verificar a receita de bolo decorado com pasta americana passo a passo, a receita da massa da pasta americana e também a receita do glacê real, que pode ser usado em conjunto com a pasta americana na hora de confeitar o bolo. Vai ver uma receita de massa de pão de ló para o bolo e todo o passo a passo de como preparar e utilizar a pasta americana para confeitar bolos para casamento, aniversário ou qualquer outro tipo de festa, além de poder confeitar bolachas e cupcakes também. Na página 75 de sua apostila, será abordado sobre os defeitos no bolo. Os principais defeitos de um bolo são: bolo com rachos e bolhas. Se o bolo rachou ou ficou cheio de bolhas, provavelmente você o colocou em forno muito quente ou errou na medida da farinha, usando mais que o necessário. Bolo seco. Novamente, um excesso de farinha pode ter sido causador. Muito fermento também resseca a massa. Por outro lado, pode ter havido falta de manteiga ou excesso de cozimento. Bolo pesado. Se o bolo ficou pesado, as causas podem ter sido as seguintes: excesso de açúcar, pouco fermento, fermento muito velho ou talvez precisasse bater um pouco mais. Bolo em casca pegajosa. Se a casca do bolo apresentar-se pegajosa, colando facilmente, é sinal evidente que houve excesso de açúcar. Bolo murcho. Um bolo murcho pode ter sido ocasionado por excesso de açúcar ou falta de cozimento. Bolo com manchas na massa. Se após o cozimento aparecerem manchas na casca do bolo, é sinal que ele foi levado ao forno demasiadamente quente ou então que ele precisava ser batido por pouco mais de tempo, pois os ingredientes não foram bem incorporados. Um bolo afundado no meio pode ser excesso de líquido, insuficiência de qualquer dos ingredientes secos, excesso de açúcar ou fermento, a massa escurece, temperatura do forno alta demais, porta do forno aberta antes do tempo mínimo de cozimento, mistura leve colocada em forma grande e funda. Um bolo solado, achatado, pode ser fermento vencido ou em pouca quantidade, líquido em excesso ou ovos em falta, pouca massa para uma forma grande, quantidade insuficiente de açúcar, mistura muito batida após inclusão da farinha, excesso de farinha. Um bolo compacto pesado, poderá ser excesso de gordura, o meio mais crescido e a superfície achatada, forma colocada em grade muito alta, temperatura excessiva, formando rapidamente uma crosta sobre a massa. Na página 77 de sua apostila, estudaremos agora sobre os doces, iniciando com o assunto brigadeiros. Fazer brigadeiro pode parecer algo simples e com alguns toques especiais. Pode ficar ainda melhor, por isso, há algumas dicas que deixam os brigadeiros irresistíveis. Escolha do chocolate. A maioria das pessoas usa chocolate em pó, mas um bom chocolate é o meio amargo. Manteiga ou margarina. O melhor é fazer com manteiga. Leite condensado de qualidade. Adicionar uma pitadinha de sal à massa do brigadeiro irá realçar o sabor. Durante o preparo, o fogo deverá estar de médio a baixo. Ponto do brigadeiro é quando começar a ferver. Tombe a panela levemente para o lado. Se desgrudar do fundo, o brigadeiro está pronto. Desligou o forno, tire a panela da boca que você utilizou e transfira para outra boca que esteja fina ou para a pedra da pia. Utilizar um bom granulado para os brigadeiros. A partir da página 80, poderá verificar diferentes receitas de brigadeiros para realizá-las em sua casa. Agora, na página 81, será abordado sobre o petit gâteau. Em alguns lugares, é dito que a sobremesa foi criada na França. Em outros, se atribui a criação a um chefe francês radicado em Nova York que errou na quantidade de farinha para fazer bolinhos. Mas uma das versões mais aceitas é de que o petit gâteau surgiu por causa de um erro de um aprendiz de chefe nos Estados Unidos que aqueceu demais o forno para preparar bolinhos de chocolate. Essa sobremesa chegou ao Brasil em meados dos anos 1990, quando os chefes de cozinha franceses Eric Jacquin e Michael Braz começaram a produzi-la em restaurantes de São Paulo. Deve ser servido com sorvete, o mais usado é o de creme, mas todos os sabores que combinem com chocolate são uma boa opção. Muitos restaurantes também colocam calda de chocolate ou morango para acompanhar. Em sua apostila, a partir da página 82, poderá também verificar variadas receitas de petit gâteau. Na página 90 de sua apostila, estudaremos agora sobre as trufas. Fazer trufas de chocolate não é algo complexo, mas é necessário tomar os devidos cuidados em cada etapa do processo. Em sua apostila, poderá verificar 7 dicas para fazer trufas de chocolate que te ajudarão a obter trufas perfeitas. 1. Use chocolate nobre para fazer as trufas. 2. Derretendo o chocolate para fazer as trufas, micro-ondas e banho-maria. 3. Aromatização das trufas de chocolate. 4. Desenformando as trufas. 5. Embalando as trufas de chocolate. 6. Dica para fazer trufas de chocolate, conservação. 7. Equilíbrio dos sabores das trufas de chocolate. Também encontrará, na apostila, uma receita de trufa tradicional.